O aluno iniciou o curso, pagou o curso, tudo direitinho, bonitinho, estuda uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Por lei, o aluno ele tem o direito de usar o curso durante 29 dias, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Por lei, aí ele pode desistir, né? Isso é normas de todas as leis que regem as normas e regras do consumo, do consumidor, né? Pertence. Só que o professor vai dizer uma coisa: são 38 anos de aprendizado, de ensino, de escola, e ninguém desistiu antes disto, né? Pode haver desistência por doença, por morte, né? Atualmente estamos aí com uma grande pandemia no planeta Terra. Pode ser que já tive casos de pessoas simplesmente desaparecerem. Acredito que foram a óbitos. E alguns que faleceu o marido, faleceu o pai, pediram para desistir, né? Mas nunca antes dos 30 dias, né? Nunca por negligência ou falta de informação ou porque o curso não vale a pena. Todos que entraram permaneceram e não desistiram. Mas, como toda regra tem sua exceção, caso haja algum desses casos, os pagamentos são feitos pelo PagSeguro, PayPal, Mercado Pago, que você tem direito de ser restituído dentro desse prazo. E se fechar com o cartão de crédito, temos, obviamente, que com débito dos custeios administrativos, que vai girar em torno de 80 a R$ 110 aproximadamente.